meuscds.com. Maltrata, cavaleiro! Ô DJ, tira essa música que eu já não tô aguentando. A carência tá batendo, coração quase parando. Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco, tô ouvindo essa moda que rasga o peito do lado pro outro. E se é pra maltratar, então aumente o volume, que eu vou tomar mais uma pra não perder o costume. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse vagão arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo por dez. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse vagão arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo por dez. Atenção, atenção que o comandante chegou. Vem pra cá, meu irmão. Show de avião. Jailson. E aí, Aracaju. Meuscds.com. Ô DJ, tira essa música que eu não tô mais aguentando. A carência tá batendo e o coração quase parando. Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco, tô ouvindo essa moda que rasga o peito de um lado pro outro. E se é pra maltratar, então aumenta o volume, que hoje eu vou tomar mais uma pra não perder o costume. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miserável eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse banão arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo por dez. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miserável sofrendo. E se ela não voltar, desse banão arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo por dez. Cavaleiro! Obrigado, meu irmão Xande. Obrigado, Jailson. Obrigado pela presença, né? Ô, música! Eita, menino! Cavaleiros! Quem gostou, faz barulho aí! Obrigado, Jailson. Obrigado, Xande. Porque aqui tem sentimento, o cotovelo tá doendo por causa dessa miserável eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse banão arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo por dez. Cê é cavaleiros! Obrigado, gente! Valeu!